ano antes da Guerra Mundial. O ódio aos judeus já tinha se espalhado por toda a nação. Mesmo nas regiões mais afastadas, ali no campo. E esta é a história real de um judeu que sempre passava pelo caminho de uma fazenda e via de longe o lavrador, um alemão corpulento de seus 35 anos. E o judeu graciosamente cumprimentava o alemão dizendo: "Bom dia, senhor Miller." Mas o alemão virava as costas e nem respondia. Porém, o judeu, no dia seguinte, ao passar pelo mesmo local, vendo o alemão corpulento ali trabalhando a terra, insisti em cumprimentá-lo. "Bom dia, senhor Miller." Mas o alemão fingia que nem ouvia. O judeu, porém, não se abatia. E no dia seguinte, ao passar pelo mesmo trecho, vendo o alemão corpulento trabalhando a terra, cumprimentava de longe: "Bom dia, senhor Miller." E o alemão nada falava. Nada respondia, virava as costas, fazia de conta que não tinha ninguém. Era o desprezo total. Mas o judeu não desistia. E no dia seguinte, passando pelo mesmo caminho e vendo ali o alemão corpulento trabalhando a sua terra, o judeu cumprimentava: "Bom dia, senhor Miller." E o alemão não respondia. Mas o judeu todos os dias repetia o cumprimento. Até que um dia, o judeu disse: "Bom dia, senhor Miller." E o alemão corpulento, se endireitando na sua própria coluna, olhou para o judeu e fez um aceno só com o chapéu, mas não disse palavra. No dia seguinte, o judeu passou por ali e disse: "Bom dia, senhor Miller." E o alemão corpulento tirou o chapéu e disse: "Bom dia." E assim foi acontecendo. Até que um dia o judeu passou por ali e disse: "Bom dia, senhor Miller." E o alemão respondeu: "Bom dia, senhor Isaac, tudo bem?" Opa! Sabia até o nome do judeu. O judeu passou por ali no dia seguinte e disse: "Bom dia, senhor Miller, bom trabalho." E o alemão respondeu: "Bom dia para o senhor também, senhor Isaac, bom trabalho." E no outro dia o judeu passou e disse: "Bom dia, senhor Miller." E o alemão respondeu: "O senhor não quer parar para tomar uma água?" E o judeu parou para tomar uma água. E assim começaram a conversar e fizeram amizade, o alemão e o judeu. Mas aí o nazismo tomou conta da Alemanha e todos os judeus foram capturados e levados para campos de concentração. Isso aconteceu com o senhor Isaac. Ele foi parar num campo de concentração em Auschwitz, onde mais de 1,5 milhão de judeus foram assassinados em câmaras de gás e em fornos a lenha, ou simplesmente metralhados, ou largados para morrer de fome. Ali estava o senhor Isaac, judeu, entre milhares e milhares de judeus aprisionados. Foi quando começou a triagem. Uma triagem que o senhor Isaac foi obrigado a passar. Uma triagem que decidia quem ia para a esquerda e quem ia para a direita. Quem ia para a esquerda iria para a morte certa, no mesmo instante, ou na câmara de gás, ou na vala de um terreno através do assassinato a tiro. Ele ficou temeroso naquela fila que andava, e alguém bem ali na frente, mas bem ali na frente mesmo, bem longe, decidia, apontando com uma vara: esquerda, direita, esquerda, direita. E a fila foi andando, e o senhor Isaac, o judeu, ali na fila da triagem, no caminho que levaria à morte ou à vida. Mas a escolha não seria ele que faria, outro escolheria por ele. Foi quando o judeu Isaac viu-se frente a frente com um homem que decidia a vida ou a morte de cada judeu naquele campo de concentração. E antes que o alemão dissesse qualquer palavra, o judeu disse: bom dia, senhor Miller. E o senhor Miller, olhando para o judeu, disse: bom dia, senhor Isaac. Para a direita, vá em frente. E foi só isso. Mas Isaac compreendeu que era muito mais do que isso. Aquele breve cumprimento, a indicação de para a direita, em frente, aquilo significou caminhar para a vida, mas através de um gesto que tinha semeado um ano antes naqueles campos, não de concentração, mas de semeadura. E se você está ouvindo esta história, compreenda isso. Você está no caminho da triagem. Lá na frente, é esquerda ou direita? Jesus disse que existem duas portas e dois caminhos. Um caminho conduz à perdição, e a sua porta é larga e conduz à morte. E o outro caminho é estreito, e a sua porta é pequena, mas conduz para a vida eterna. Porém, Jesus não fica escolhendo, este vai para a esquerda e este vai para a direita. Deus não escolhe o nosso destino final. Nós é que escolhemos se queremos ir para a esquerda ou para a direita. Existem dois caminhos e existem duas portas. O que vai para a esquerda leva para a perdição. E o que vai para a direita leva para a vida eterna. Você está no caminho da triagem. Você decide. Mas você ainda não chegou no campo da concentração, naquele lugar onde será feita a separação. Você ainda está nos campos da semeadura. Eu estou com você no campo da semeadura. Bom dia para você também. Bom trabalho para você também. Seja feliz você também. É hora de semear a boa semente. Mas toda gentileza com pessoas humanas e com pessoas deste mundo não são suficientes. Você tem que estabelecer agora uma relação efetiva de amizade com aquela pessoa que te garante acesso irrestrito na porta estreita e que te faz andar no caminho direito. Este é o tempo de semear. Semear vida, porque a qualquer momento você terá que escolher esquerda ou direita. Você está compreendendo isso? O teu relacionamento com os seres humanos deste mundo é importantíssimo também para a vida eterna. Mas, ainda que você seja a pessoa mais gentil e educada com todos os habitantes da Terra, se assim você não fizer com Jesus Cristo, se com Ele pessoalmente e particularmente você não tiver um perfeito e bom relacionamento, não haverá garantia nenhuma de vida eterna. Por isso, enquanto você está no tempo da semeadura, semeie um bom relacionamento com todos, mas principalmente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebendo-o agora mesmo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.